espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 6 de outubro, uma linda manhã da primavera brasileira aqui em Piracicaba, começando esse programa que sempre nos agrada muito e que temos uma interação grande com o público e gostaríamos de estreitar cada vez mais essa nossa relação com vocês. O programa Visão Espírita tem por finalidade trazer alguns conhecimentos básicos da doutrina espírita para que a gente discuta, converse, veja as opiniões. E estamos, nesse momento, estudando o livro Céu e Inferno. E estamos tratando daqueles espíritos que são evocados logo depois de sua morte. Já passamos pelos espíritos mais esclarecidos, passamos pelos espíritos medianos e hoje vamos entrar num capítulo que é a evocação dos espíritos sofredores. E o que chama atenção nessa parte onde vamos ler mais adiante é que todas aquelas características que pertencem à personalidade transitória, ao psiquismo de quem está encarnado, no momento da morte é naturalmente transferido para essa outra fase da vida. E tudo aquilo que nós colecionamos, pensamos, alimentamos, nutrimos, permanece integralmente conosco no psiquismo, na realidade da vida, na energia da vida depois da morte. E colocando essa base de entendimento, é que vamos começar a primeira leitura para que a gente perceba uma linha de continuidade entre o que vai ser lido no começo e o que vai ser lido depois. E sempre nessa introdução, eu tenho trazido aqui o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E considerando o que o Kardec vai abordar, a morte desses espíritos sofredores e depois evocá-los, eu trago aqui 3-4 parágrafos do Leon Denis, quando ele fala sobre a morte. E assim o escritor francês escreveu: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas encarnações. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Por toda parte se encontra a vida. A natureza inteira mostra-nos, no seu maravilhoso panorama, a renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma, há a morte, como em geral é considerada entre nós. Em parte alguma, há o aniquilamento. Nenhum ente pode perecer no seu princípio de vida, na sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Por toda parte, o imenso formigar dos seres, a elaboração de almas que, quando escapam às demoradas e obscuras preparações da matéria, é para prosseguirem nas etapas da luz a sua ascensão magnífica. A vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim, na aparência. Mas logo depois, torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Mas basta este instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ter também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas antes nos esforçar por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista da beleza moral, a beleza do espírito que molda o corpo e orna com um reflexo augusto na hora das separações supremas. A maneira porque cada qual sabe morrer e já por si mesma uma identificação do que para cada um de nós será a vida no espaço. Com essas palavras de Léon Denis, damos um passo para começar a entender a morte, a continuação da vida, a continuação de todos os valores que cultivamos durante a nossa existência. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que novamente estamos aqui neste programa. E o texto do Léon Denis é muito bonito, né? E a analogia que ele faz com o nascer e o pôr do sol é perfeita, né? E, na realidade, toda a nossa preparação tem que ser no sentido de que esta passagem seja, em termos de lucidez, de consciência, a mais curta possível. Então, que nós estejamos tão lúcidos que a gente praticamente nem sinta a transformação, a passagem. Seria o ideal, né? É o ideal. E é o que nós acabamos de ler aí de almas felizes que desencarnaram, né, que foram evocadas no outro dia. Evocadas no outro dia não quer dizer que levaram 24 horas, porque só foram evocadas no outro dia, mas talvez em questão de minutos já tinham consciência de tudo que estava se passando. Então, realmente é um texto muito bonito e nós hoje teremos, sem sombra de dúvida, alguma coisa bastante, bastante interessante, né, para discutirmos. Eu quero mandar um abraço hoje para nossa amiga Salete de Fátima Kanazawa. É uma amiga que nos ouve todos os domingos, então que ela receba um abraço e um beijão aí da equipe do programa Visão Espírita. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelas ondas da internet, né? Novos tempos. Precisamos nos adaptar às tecnologias, né, que podemos trabalhar e divulgar o Espiritismo. E se você que está nos ouvindo gosta do programa, nos ajude a divulgar. Então, é mais fácil divulgar um programa pela internet do que um programa pelo rádio, que a pessoa tem que sintonizar e tudo mais. A internet, ele baixa um aplicativo, já conecta direto. Prático, né? Nos ajuda nessa divulgação, né? É do interesse do Espiritismo, não é nosso interesse que a gente divulgue o Espiritismo. Bom, morte é um assunto que eu todo ano procuro abordar numa palestra, num seminário. tamanha é a importância da vida. É até meio paradoxal, né? Porque para bem morrer, você tem que bem viver. Sim. Você vai morrer com tranquilidade, né, se você tiver essa paz. E se você estiver próximo de alguém que está nesse processo de morte, sirva essa pessoa da melhor forma possível, auxilie, amenize naquilo que pode, para você também ficar em paz, né, nesse momento. Nessa semana desencarnou um vizinho lá de casa, um senhor já numa idade avançada, e o genro dele, que era o grande trabalhador desse senhor, trazia, ia na fisioterapia, ia no médico. Aí eu falei com ele, né? Falei, ô, rapaz, meus sentimentos, né, pela perda aí da companhia do sogro aí, né? Ele falou, Alan, ele descansou e eu tô em paz. Sim. Por quê? Porque ele fez tudo que estava no alcance dele. A morte é inevitável. Nós tivemos na história da humanidade, como reencarnacionista que somos, muitas mortes. E provavelmente, pela própria história, muitas mortes que nós devemos ter passado de forma violenta. É natural que, ao pensar na morte, a gente tenha como um padrão mental lembrar desses momentos que foram difíceis para nós. Então, quando hoje falamos da morte, nós não falamos da morte hoje, falamos desta morte histórica no nosso psiquismo. A gente sofre pelas mortes vividas, pelas histórias acompanhadas das pessoas que morreram, como se aquilo fosse um fim, né? E hoje a vida, cada dia ela está nos apresentando mais oportunidades de bem viver, tem mais facilidades no mundo. Tiveram momentos que a vida era um martírio, então morrer era um alívio daquele martírio. Então fica mais difícil da gente refletir sobre esse momento da morte. Mas é importante que cada um de nós reflita. Lembrando que esse capítulo, né, Geraldo, ele avança. Eu vou colocar essa parte que o Geraldo leu no Facebook, mas vou colocar 3 pontinhos, porque você pode ir na internet, tem esse livro em PDF, você pode ler o livro inteirinho, nem precisa comprar. Agora, se você quiser ajudar a Livraria Espírita, Allan Kardec, que está precisando vender livro, você também pode ir lá e comprar, porque é um livro que você vai ler, reler, riscar, apontar. É maravilhoso essas obras, para a vida inteira. Então, você tem as duas oportunidades, mas leia esse assunto que Leon Denis, ele é muito claro ao explicar a morte. E o Leon Denis, ele é tão competente na maneira como escreve, que ele se torna até poético. Eu gosto muito de prestar atenção em algumas coisas. Quase todo começo de parágrafo dele, ele diz o que vai dizer no parágrafo inteiro. Eu até queria fazer essa leitura, passar para o Luiz falar isso, depois Alan. Ele começa assim, lá no comecinho. A morte é uma simples mudança de estado. Isso daí é um tempo de estudo, né? Então, Luiz, o que você tem para nos dizer? Ele é tão simples. A morte é uma simples mudança de estado. Como que você entende isso? É como o dia e a noite. O exemplo que ele deu foi muito claro. Aliás, por isso que ele foi feliz, né? Então, você nunca pega o dia, aquele solão, e de repente é a noite, a escuridão, né? Você sempre tem aquela penumbrazinha, tal, até. Então você vê que a natureza é tão bela que até essa passagem, ela é leve, ela é lenta. É que se faz uma imagem muito, muito ruim da morte. Mas se fez, né? Se fez. Porque hoje a coisa. Nós estamos tentando desfazer esse mal feito. Agora, na realidade, na natureza, é uma coisa natural, né? Quer dizer, você nem percebe que está anoitecendo. Hoje, com a televisão, às vezes você está de janela aberta, daqui a pouco você vê... Já está escuro. Quer dizer, na realidade, você se distraiu com outra coisa. Então, a morte, ela é exatamente isso. Você vê que o André Luiz, ele relata Um caso, se não me engano, eu vou lembrar qual é o livro, mas ele fala de um casal que está no plano espiritual, num tipo assim de uma pousada, né? E aí 2 anos se passaram e esse casal conversando lá no banco, assim, da pousada, tá? Eles começam a desconfiar que morreram. E a vida continua. Entendeu? Então, é uma coisa, assim, absurda, de tão natural que é. Você até se surpreende, nossa, é tanta vida. Exatamente. Então, é uma vida abundante como a nossa vida normal. Entende? Quer dizer, então, é uma coisa natural e é na realidade. E tanto assim que a morte, normalmente, a questão da evolução, é representada por uma espiral, né? Então, você traça uma linha no meio e a espiral vai para um lado, vai para o outro, mas é a espiral sempre em ascendente. No mesmo sentido, né? Exatamente. Alan, quando se fala em morte, é natural, pela própria história, pela própria cultura, a palavra morte, ela vem carregada de sofrimento, de dor, de separação, de extinção da vida. E o Leon Denis, no segundo parágrafo, ele começa assim: por toda a parte se encontra a vida. Gostaria que você falasse sobre isso, Alan. A vida, ela se manifesta... eu vou até voltar. A vida é a manifestação de Deus em todas as esferas. Ela é a manifestação de Deus no mineral, é a manifestação de Deus no vegetal e no animal. A vida é um movimento que deixa o planeta pulsante, né? Sem essa pulsão divina nas coisas, o planeta se definharia e morria. Tudo aquilo que é abandonado, você pega e compra um carro 0 quilômetro, ponha numa garagem, fecha a porta dela e volte daqui 2 anos para tentar dar partida naquele carro. Provavelmente não vai ligar. A bateria já se esgotou porque ela precisa estar se movimentando para ela funcionar. Aí o óleo daquilo ali já engripou tudo, você vai ter que lavar, limpar. Então, não existe nada que mantenha pulsação sem uma vida. A vida é pulsante. Quando nós estamos conscientes que a vida imortal é do espírito, né? O espírito tem a vida imortal. A partir do momento que ele nasceu, não morre mais, nunca mais. O espírito, a partir do momento que ele foi criado, não morre mais. Que horas estamos num corpo físico, horas não estamos num corpo físico. Agora, imagine só, com o corpo físico, para eu escutar o que você está falando, o que o Luiz está falando, eu tenho que chegar perto, usar um aparelho telefônico, eu tenho que usar os recursos do corpo físico. Quando eu não tenho mais o corpo físico, você me atrai pelo pensamento. Então, estou lá, eu lá desencarnado, sem encarnado. Você vai falar assim, nossa, eu queria lembrar um comentário que eu fiz com a Alan de não sei o quê. Dali a pouco eu estou aí no seu pensamento, é uma ligação imediata. E aí a gente, se você tiver sensibilidade, nós vamos conversar. Sim. Nem que seja só mentalmente, mas nós vamos conversar. Então, essa vida que irradia para todo lugar, se você imaginar que você sempre está acompanhado, que você sempre está no livro dos espíritos, os espíritos estão por toda parte. Por toda parte. Toda parte é toda parte, não é em algumas partes, estão por toda parte. Não existe parte que não tem espírito. Não existe um lugar que você fica escondido. E também, baseado num número que Emmanuel passou, que agora não vou me lembrar nem o livro que está, mas eu fiquei com esse número na cabeça. Que mais ou menos, né, num número absoluto, tem 3/4 de espíritos desencarnados para o quarto que tem encarnado. Então, quer dizer que tem muito mais espírito desencarnado que encarnado. Isso na Terra. Na Terra, pensando na Terra. Não, só pensando na Terra, né? Agora, você imagina isso? Imagina, tem ser humano em tudo quanto é lugar? Tem, na Terra, né? Se tem 3 vezes espírito desencarnado, então... vamos estar em toda parte que você tiver. A vida, ela está em todo lugar. Você percebe ela em cada movimento. Imagina uma calçada que você anda todo dia. Ninguém está fazendo nada ali, só está chovendo e batendo sol. Daí a pouco você vê um matinho nascendo, aquele matinho às vezes vai ter uma florzinha. Aí você fala assim, ué, como que isso aí nasceu, né? Quem plantou? Não, é a vida em toda parte pulsante. Eu acho que é por aí, Geraldo. Não sei se era isso que você esperava ouvir da pergunta. É isso mesmo. Mas muito bem, meus amigos, estamos começando de maneira muito clara e objetiva os nossos trabalhos. E agora eu peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Bem, com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. A lição de hoje é a número 129, com o título Serviço de Salvação, e começa com um pequeno trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual, em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. As lições evangélicas, além da beleza, né, elas são totalmente coerentes, né? Nós conhecemos aquele texto: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí tem aí o se, né? E Deus é por nós desde que nós sejamos, estejamos nessa condição. É uma condição, né? O ser. Entende? Quer dizer, então, na realidade, Deus sempre foi pela humanidade, ele a criou. Agora, quando nós entramos na faixa de atuação dele, aí então nós nos sujeitamos às suas leis e entramos no rol daqueles que são amparados por ele. Porque nós resolvemos, pelo nosso livre-arbítrio, entrar nessa faixa de atuação. E isso é muito exemplificado quando Jesus chama o apóstolo para caminhar sobre as águas e o apóstolo vai. Porque o apóstolo se coloca naquela condição de submissão àquele que o comandava, que era Jesus, né? Acreditando. E a partir do momento que o apóstolo duvida, começa a afundar. Então, essas passagens elas nos mostram exatamente a conexão que se estabelece. Não é uma conexão obrigatória puxada por Deus, mas é uma conexão onde, através do raciocínio, nós temos o livre-arbítrio de optar. E isso é uma coisa natural, lógica, né? Explica por que existe a ideia da questão do céu e do inferno. Quando pensavam nessa época e nessa passagem, naturalmente, se aqueles que não estão com Deus, é o inferno, né? Aqueles que estão com Deus, é o céu. Agora, a doutrina espírita, através da reencarnação, nos explica que a humanidade 100% se coloca nessa condição com o tempo, né? E o exemplo maior que a gente encontra na história do Espiritismo é o Camilo Castelo Branco, naquele livro Sexo e Destino, mostra lá que ele... Memórias do Suicida. Ele mostra lá que ele, depois de 70 anos, né, isolado no plano espiritual, porque era assim a forma como que ele queria viver, ele trincou. Né? Quer dizer, então chega o fundo do poço. Quando nós chegamos no fundo do poço, não tem jeito. E é o grande problema que acontece com a maioria das criaturas. Elas estão se encaminhando para o fundo do poço, aí tem aquela alma penalizada, né? Que impede que ela se choque contra o fundo do poço. Porque quando nós nos chocamos com o fundo do poço, é que a gente chega e vê, é o fim, né? É o momento em que a gente tem que trincar, porque não tem... Agora, enquanto temos a sensação de que estamos caindo, ainda estamos confortáveis, porque não chegamos ainda no limite. E, na realidade, nós temos que permitir que as pessoas cheguem nesse limite, que elas sintam esse momento onde é um momento de transformação, onde é um momento que, através da dor, através de um sentimento que supera o orgulho, a vaidade, todas as outras... sentimentos que às vezes o homem se deixa impulsionar por eles, e aí então a pessoa sente, né? Quando quebra aqueles valores errados que ela abraçou. Então a humanidade fatalmente, e é isso que entra em consonância com aquilo que o Espiritismo prega, né? Fatalmente todos chegaremos à perfeição. Eu acho, eu grifei algumas palavras aqui que eu acho interessante a maneira que o Emmanuel conduz a sua explicação, né? Ele a primeira frase que eu anotei, que é importante a gente pensar, estudemos também a arte de receber. O nosso orgulho, às vezes, nos coloca muito grandes para poder receber de uma pessoa pequena. Pessoa pequena no preconceito do nosso olhar, entendeu? Né? É, no preconceito do nosso olhar. Porque, às vezes, você pode receber o alento de um morador de rua. Você pode receber esse alento de uma criancinha, né? Uma criancinha numa brincadeira, numa fala dela qualquer. O receber tem que ser por nós compreendido como a necessidade daquele momento. Quando nós clamamos a Deus ajuda, nós vamos receber. Só que ele vai usar uma das ferramentas que ele tiver disponível. Às vezes é um cachorrinho. É um cachorrinho que chega lá, abanando o rabo, você te consola. Eu vou usar essa tua fala, Alan, para citar um exemplo muito bonito que eu escutei de uma amiga. Ela passava sempre por um morador de rua, ela era uma pessoa muito querida, ali em São Paulo, ali perto do viaduto do Chá, aquela região. Então ela sempre cumprimentava e aí criou uma amizade. Um belo dia ela saiu de férias. E aí quando ela saiu de férias, passou quase um mês, né, sem vê-lo. Quando ela voltou, aí quando ele a viu, ele ficou desesperado. Aí ele assim, poxa, eu pensei que você tinha morrido ou qualquer coisa. E no outro dia ele não estava mais lá. Puxa. Entendeu? Quer dizer, o cara se censurou porque acabou se apegando. E ele talvez estivesse na rua por causa disso, ele não queria se apegar a nada. Né? E a amiga com aquele oba, ela... É interessante essa história, Luiz, porque o morador de rua, ele tende a perder valores. E é por isso que é difícil você tirar ele da rua. Ele vai abrindo mão de uma série de valores. O valor da limpeza, do horário, o horário que é outra convenção nossa, mas que a gente acostuma a comer, né? A gente come de manhã, na hora do almoço, de noite. O morador de rua, ele come quando tem. Então, ele começa a perder horários, daí não tem onde tomar banho, não toma... E assim vai perdendo todos os padrões sociais de valores e comportamentos. Então, quando ele percebeu que ele estava começando a acostumar com aquilo, ele falou, epa, né? Interessante. Epa, eu tô voltando a ter valor, e daí a vida dele começa a ficar dolorida. Porque daí, como que ele sai daquela situação? Ele volta a querer os valores. E daí sair daquela situação de rua para uma vida organizada, se não tiver um apoio, não é fácil, né? A gente sabe que o dinheiro nessa hora não deixa muita chance, né? Então a arte de receber é uma arte que deve ser desenvolvida. E não deixei de notar aqui também que vem ajuda, mas não necessariamente da maneira que nós esperamos. Ela vem. Às vezes, no nosso olhar, ela vem quadrada, ela nem vem. Mas ela está lá. Às vezes, o não vir aquilo que você está pedindo é a maior ajuda. Às vezes, você não ter o dinheiro que você queria é o teu grande, a grande ferramenta para... É o que ele fala, uma desilusão útil. Útil, exatamente. É útil, né? Mas olha a conclusão, a última frase, para a gente encerrar o texto. Cristo nunca, olha a palavra, eu me atenho muito à força da palavra, nunca é sem exceção, né? Então Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, nunca. E o seu sublime esforço de redenção é eliminação do mal de nós e do mundo. Assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Então, nós continuemos a rezar. Inclusive, eu costumo brincar muito nos cursos que eu dou aula que a prece é a maior ferramenta que a gente pode aprender. Porque é através dela que a gente entra em contato com os bons espíritos. Porque a gente melhora a nossa vibração no momento que não está tão boa assim. E aí eles têm chance de ajudar. eles têm chance de mandar o alívio, o socorro, uma inspiração, porque às vezes a ajuda não vem de um ser físico, vem de uma inspiração espiritual, vem de um ser espiritual. Agora, para eu perceber isto, eu tenho que estar com a sintonia fina e perceber essa ajuda chegando. É muito interessante todas essas conversas, porque a gente entende que essas são as medicações da alma, isso, necessárias a todos nós. Isso. Todos nós passamos por momentos de oscilações emocionais, e são esses textos, essas palavras que vão suprindo as necessidades de cada um no dia a dia. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 5 minutos. Vamos lembrar que você pode ouvir o programa Visão Espírita baixando o aplicativo da União Rádio Web no seu celular, aquele do ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitido exclusivamente pela União Rádio Web de Piracicaba. Muito bem, essa introdução foi muito bem feita, com comentários, com imagens trazidas pelo Luiz, pelo Alain, de modo que a gente possa começar a entender o motivo pelo qual o Kardec selecionou esses textos para aqui começarmos o livro O Céu e o Inferno, que é o livro que veio a público no ano de 1865 em Paris. E hoje vamos começar o capítulo 4, Espíritos Sofredores. E vem com um subtítulo, O Castigo. E é interessante porque é um texto até pequeno, é uma página, de uma página e meia, em que o Kardec ele deixa a comunicação e faz pequenos comentários e dá para a gente refletir uma vida inteira. Aí ele coloca assim: exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Então é o estado dos culpados, o estado psíquico, emocional, né? E aí já começa uma comunicação do espírito que vem assinado no final, chamado Georges. E vem assim já, entre aspas, em que o espírito vai descrevendo o estado daqueles que desencarnam. E ele foi até inteligente que ele vai descrevendo momentos da vida antes de morrer, depois que morre e depois que volta à vida. E ele escreve assim: depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade. O que os desespera, visto como o insulamento e a inércia, são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram o que os cerca, e então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, delas se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus. Até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. O mau espírito, no exercício de sua cólera, é quase feliz. Olha que coisa! O mau espírito, no exercício de sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. o círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda, então, que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí está, ameaçadora. E ele vê, como num espelho, as provações terríveis que o aguardam. Quereria recuar, mas avança. E precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto, até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, porém, da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido numa enxerga ou num leito, que importa, o homem culpado sente, por aparente mobilidade, revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons. A alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Quereria falar, gritar aos que o cercam: retenham-me, eu vejo o castigo impossível. A morte sela-lhe os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem: descanse em paz. E contudo, ele ouve flutuante, em torno do corpo que não deseja abandonar. Uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, ei-lo que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso e escarnecido, por sua vez vagueia e vagueará, até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar senão a força de expiações e gemidos. Assinado Jorge. E o Kardec faz uma frase: nunca se traçou quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Agora eu entrego de bandeja para o Luiz e para o Alain. Realmente é a fisiologia do mal, né? E aí realmente de uma forma... O espírito era muito oculto, né? Porque ele descreve assim, em breves palavras, quase que um ciclo de vida, né? Pelo que eu pude apreender, ele parte de um desencarne para um estado espiritual, para um reencarne e para um desencarne novamente, né? Então, quer dizer, a coisa é um torniquete. É um torniquete onde o sentimento negativo ele vai se superando até chegar no fundo do poço. Então você vê, eu cataloguei a questão das influenciações espirituais e que vulgarmente é conhecido por encosto, né? E realmente as pessoas conhecem como encosto, né? Eu estou com encosto. Ele descreve aí exatamente quando você atrai esse encosto, né? Então, no plano espiritual, esses espíritos, como descrito aí, estão pululando, assim, completamente ansiosos por encontrar um parâmetro na Terra onde eles possam se grudar, se encostar. Perpetuação dos seus prazeres. Exatamente, né? Então, quando nós, encarnados, encontramos assim, ou provocamos ou essas situações, nós nos candidatamos a sermos recepção desses espíritos. E eu trabalho com essa área e eu costumo chamar de espíritos oportunistas. E eu atendi um caso, foi um caso muito bonito, de um cidadão que ele chegou num estágio, né, de vida material pleno, e praticamente ele poderia estar se considerando realizado, né? Ele veio de uma família pobre, e dessa família pobre ele conseguiu construir um belo patrimônio. Só que chegou no auge desse patrimônio, ele sentiu vazio. Aquilo que deveria ser a glória, que ele chegou no ápice, né, daquilo que ele almejava, representou uma catástrofe, porque ele não sentia realização, prazer. Não sentia prazer. E aí, nesse momento, ele criou um vazio e um espírito oportunista se aproveitou e ele entrou num processo depressivo. Então ele nos procurou, fizemos um bate-papo, uma conversa com ele, entendemos o processo, o que, que aconteceu, e foi tomar passe lá no nosso grupo, e aquela série de passes, a coisa se resolveu. Por quê? Porque ele então conheceu os valores que representam exatamente a vida. E aí foi covardia. Foi botar o Paulo Estevam, o Leon Denis, e a leitura desses livros realmente fizeram com que ele conhecesse o tesouro que a traça não rói. Depois de conquistar o tesouro que a traça rói, e ele chegar nessa encarnação, antes de desencarnar, que esse tesouro, a traça rói, e nós não levamos nada, ele teve a oportunidade de conhecer o Espiritismo. E a vida se transformou. Agora, se transformou no sentido de ele se achar. Porque com relação à vida material, ele, a partir dali, ele ia começar a ter problemas. Porque uma série de coisas que ele fazia, e deve ter feito muito para enriquecer, a partir de então ele ia ter consciência que não era legal, né? Então aí a escolha era dele. Então realmente ele está se havendo bem, né? Mas é uma luta que cabe a ele empreender. Aí depois dessa nós não podemos fazer mais nada, né? Eu não sei se a gente poderia dizer, esse Espírito George, ele tem até uma poesia. Sim, ele é muito culto, ele é muito culto, ele é muito culto. E ele, num breve trecho, ele praticamente descreve duas encarnações. Exatamente. É, então, realmente, esse é aquele tipo de caso, né, que tem que ser estudado. É, normalmente eu nem coloco os textos do livro dos livros de Kardec que a gente estuda no Facebook. Esse em especial eu estou colocando. Eu estou preparando para a gente publicar, até porque eu gostaria que você que está nos ouvindo deixasse seu comentário, mandasse para nós sua pergunta, sua reflexão. Nós começamos hoje o programa falando da morte e continuamos falando da morte, né? E eu comentei que todo ano gosto de fazer uma palestra ou um seminário sobre a morte. Por quê? Tamanho a importância que eu dou a esse tema na transformação do ser, né? O ser que passa a entender o processo da morte, ele dá uma importância para a vida incomparável, né? Ele realmente ele é incomparável na análise da própria vida. Por exemplo, pega esse exemplo do Luiz. Esse cidadão almejou por tanto tempo ser rico, financeiramente falando. Até ontem estava comentando com uma senhora. Às vezes a pessoa fala assim, como que está o fulano? Aí a pessoa fala assim, fulano está bem. Só que esse está bem sempre é relativo a estar bem financeiramente. Nunca é estar bem espiritualmente, estar bem de saúde, estar bem num caminho de evolução, nunca é desse jeito. O estar bem é sempre financeiro. E eu estou com um exemplo aí que eu estou conversando com... Conversei essa semana com uma moça. A mãe dela, e não só para ela, como para os irmãos dela, né? Desde pequenininha falou que o tá bem era trabalhar até as 11 horas da noite, à meia-noite, era produzir dinheiro, era ter patrimônio. Eu brinco que isso aí é a maldição, é aquilo que foi maldito, mal falado para eles. E eles entraram numa esfera de trabalho, todos. E assim mergulharam. 3 filhos. Um aos 50 anos morreu de infarto e a mãe queria saber por que Deus estava fazendo aquilo com ela. A segunda morreu de câncer aos 58 anos de idade. Ricos, todos eles. E a mais nova agora está com um tumor. Talvez tenha uma chance aí de passar por essa ainda encarnada. E a mãe está lá viva. A mãe que chicoteou essas crianças crescer, ganhar dinheiro, ficar rico, trabalhar até as 11. E ela falou que todos eles eram assim. Por que que Deus os castigava? Essa começou a conversa com ela. Aí eu falei para ela, mas não é castigo de Deus. Vocês exageraram. A vida não é só isso. Quanto de dinheiro vocês têm na vida? Para. Se você parar de trabalhar hoje, seu filho não consegue gastar todo o dinheiro seu. Para. Desacelera. Mas acontece que o valor que se dá é um castigo em vida. É um castigo que é o... E essa mãe está aprendendo de um jeito doloroso. O castigo dela está sendo ver a morte dos filhos, cara. Porque é fora da ordem natural, é terrível. Deve ser, né? Para um pai, para uma mãe, ver a morte de um filho. Eu nem imagino isso. Mas é fora da ordem que você espera que aconteça, né? Então a gente tem que rever a nossa maneira de viver. O que realmente é importante? O que eu vou fazer do meu tempo? Como eu vou usar do meu tempo? Eu com o Luiz aqui, acho que você poderia dar esse testemunho também. A gente sempre fala. Quantas vezes eu escutei esse comentário, eu, Luiz, eu tenho certeza. Pô, mas você vai todo domingo na rádio, né? Mas domingo, cara, né? Mas aqui nós estamos fazendo uma pequena parte de divulgar aquilo que a gente realmente tem convicção. E o que seria bom fazer na vida? Eu acho que bom fazer na vida é aquilo que faz bem para você e para o próximo. Faça o bem. Não importa de que jeito. Com observação, né? Não aquele bem que você está sentindo prazer agora. Não o bem que te dá vantagem, isso. Né? E é interessante, eu acho que esse texto, na minha humilde avaliação, é um dos textos mais bonitos. E Jesus, que eu não posso perder essa ponta. E Jesus foi muito claro. O que se deve é cultivar o tesouro que a traça não vai. Foi muito simples. E nós complicamos e acabamos se perdendo. E quando você vê esse texto, você percebe assim, parece que é um estudo da fisiopatologia da dor. Ou seja, como nasce a dor? Como nasce o sofrimento? Quando você vê alguém sofrendo, aquilo é a ponta da corda. Muita coisa aconteceu antes para que aquilo chegasse ali. E aquilo foi alimentado pela descrição, né? Isso. Pelo prazer de ver o outro sofrer. E você tem a liberdade até um ponto. Chegou um momento de correr, você vai reencarnar, você vai viver isso. Não, mas eu não quero. Não, você querendo ou não, você vai ter que passar pela lei. Pela redenção, pela eliminação do mal do seu coração. E como tem um texto poético, eu lembrei de uma estrofe. Reencarnação compulsória. Compulsória. Eu relembrei de uma estrofe, de uma poesia de Castro Alves, que está no livro Parnaso, de Além Túmulo, que ele fala... A lei, ela vai passar, ela vai prevalecer. Que ele fala assim, é uma estrofe. uma eterna voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. É poeta, pachufu, né? O cara tem que ser bom. E é isso mesmo, você avança para frente pela sua vontade, pela sua decisão ou pela lei. Pela lei. Né? O ideal seria nos mobilizarmos e crescermos sem a dor, pelo amor, mas pela nossa persistência no egoísmo, na vaidade, a gente cria o nosso inferno, não é isso? É isso aí. E outra coisa que me recordei agora, a gente falava outro dia sobre a criação atual, né, a educação atual, e é esse que tem que ser o exemplo do educador hoje. Existe uma série de crianças que não querem ser educadas. E os pais, para não causar atrito, vão deixando. E, na realidade, tem que conduzir. É aquela história, deixa a vida me levar, não é bem assim. Não. É isso aí, deixa a vida levar aquele que sabe levar a vida. Agora, aquele que não sabe, você tem que conduzir. Muito bem. 10 horas e 26 minutos. Vamos lembrar que esse programa Visão Espírita precisa da sua ajuda também. Toda semana falamos aqui que o nosso programa tem um custo. De todo esse estúdio aqui que tem uma dinâmica, tem um dinheiro a gastar e precisamos da sua contribuição através de um depósito identificado. O banco de preferência, que você pode nos ajudar depositando o valor que puder, Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0. CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. Essa é a conta de preferência. Ou outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, o Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6. Conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Hoje a nossa conta está com saldo de R$4.740,73. No final da segunda-feira, que cai uma série de despesas, ele ficará com R$4.356,09. Muito bem. Luiz, qual é a música selecionada para o dia de hoje? Essa semana se comemorou aí o Francisco de Assis. Eu pensava, porque eu ouvi em algum lugar, que era no dia 3, que era a mesma data do Kardec. Mas alguns falaram dia 4, então fiquei meio em dúvida. Então eu trouxe em homenagem a Francisco de Assis com uma voz muito bonita, né? Vocês vão ouvir. Lá vai São Francisco. pelo caminho. Essa música muito interessante, interpretada por Ney Matogrosso, realmente um cantor excepcional, uma homenagem do programa Visão Espírita a esses grandes luminares que vieram ao mundo, entre eles Francisco de Assis, e fica também o nosso preito de gratidão a essas personalidades que se sacrificaram saindo dos esplendores celestes para trazer um pouco de luz a todos nós. Muito bem, um programa muito inspirado aqui, trazendo energias muito agradáveis e deixando a gente em condições de começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E eu estou aqui até comentando com o Luiz, o Alain e o André, que estamos no sexto volume do livro da Terezinha Oliveira, Estudos Espíritos do Evangelho, e que mais um pouquinho acaba e vamos começar em breve o último livro da Terezinha, que é a Orientação Mediúnica. Nós lemos desde o primeiro, segundo, agora estamos no sexto. É uma aula de Espiritismo muito interessante que a gente aprenda a estudar, a divulgar uma obra tão clara e cheia de instruções como esse trabalho da Terezinha Oliveira. Muito bem, meus amigos, estamos aqui no capítulo 33 desse sexto volume da Terezinha, Estudos Espíritos do Evangelho, e estamos falando aqui, Jesus ressurge, aparece aos discípulos e ascende aos céus. E hoje, desde o começo, estamos falando da morte, com todo o respeito, trazendo instruções e orientações dos Espíritos nesse processo de dor, dessa fisiologia do sofrimento, da fisiopatologia do sofrimento, e aqui vamos finalizar o programa como a ressurreição de Jesus. É interessante, morte, morte, morte, mas ressurge, né? Então eu faço as pequenas leituras dos textos da Terezinha e passo Luiz e Alain, Alain Luiz faz os comentários. Ressurreição de Jesus, quer dizer, todo aquele processo que ele foi julgado por Pilatos, até que ele morre crucificado e ele vai ressurgir. Ele foi crucificado na sexta e já estamos no domingo. Na madrugada de domingo, no sábado qualquer trabalho era proibido, as mulheres se dirigiram ao sepulcro, levando aromas, que eram as especiarias, que haviam comprado para embalsamar o corpo de Jesus. Eram as mulheres que colaboravam com Jesus e os apóstolos. O nome de Maria Madalena vem citado em primeiro lugar. Lá chegando, encontraram já removida a grande pedra que tapava a entrada do túmulo. E a Terezinha faz uma observação. Mateus narra, antes que houvera um terremoto e um anjo, mensageiro espiritual, aparecera e afastara a pedra, ficando os guardas paralisados de medo. Teriam fugido depois? Segundo ele, Marcos e Lucas, um anjo ou dois teria aparecido às mulheres informando que Jesus não estava mais ali por haver ressuscitado como predissera em vida, que avisassem disso os discípulos, pois Jesus iria adiante deles para a Galiléia e lá o veriam. Mateus diz ainda que em seguida, ali mesmo no sepulcro, as mulheres viram o próprio Jesus e o reverenciaram, abraçando-lhe os pés. Marcos diz que, por medo, elas não chegaram a dizer nada a ninguém. Lucas diz que contaram, sim, mas os apóstolos não acreditaram, porque lhes pareciam um como delírio delas. Preferimos, porém, dar continuidade à narrativa com o relato mais singelo de João. Vejamos a seguir. Maria Madalena foi correndo avisar os apóstolos. E aí entra o texto. Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram, fecha aspas. E vem o comentário da Terezinha. Pedro e João correram para o sepulcro. João chegou primeiro, talvez porque era mais jovem, portanto, mais rápido. Não entrou no sepulcro, mas abaixando-se, olhou lá dentro e viu os lençóis de linho, a mortalha que envolvera o corpo de Jesus. Pedro chegou em seguida, entrou no sepulcro, viu também a mortalha e notou que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava junto da mortalha, mas num lugar à parte. Aí, João entrou também no sepulcro e viu e creu. Até então, ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E aí eu gostaria de fazer, aproveitar o texto que li e fazer uma pergunta que sempre me fazem, Luiz. Como que Jesus, o corpo de Jesus não estava lá dentro se ele morreu? Isso são mil hipóteses, né? É normal, principalmente esses grandes mártires, né? Às vezes eles enterram em local não identificado por causa das romarias, por causa de uma série de coisas. Então há um interesse da autoridade em evitar que isso aconteça. E é uma hipótese. Por outro lado, alguma coisa que nós não sabemos a razão, né? Dos próprios discípulos sumirem com o corpo, fazendo uma analogia, porque a crença, e existe uma crença muito forte, como aconteceu com Elias, que esse corpo foi alçado aos céus. Então existem muitos interesses que justificam o sumiço do corpo para explicar certas teorias, né? Na realidade, isso aí, eu, por exemplo, nunca cataloguei nada de qualquer sugestão dos espíritos sobre o que teria sido feito com o corpo, né? Mas eu acho que eu cataloguei a questão do sumiço do corpo de Jesus, eu acho que eu registrei esse episódio. Mas não interessa a questão do corpo, né? Não faz efeito nenhum. Nós sabemos, os espíritas, que o que ressuscita é o corpo espiritual. E Jesus se aparece para vários deles como com esse corpo espiritual, né? Então, não adianta querer dar explicação sobre o sumiço do corpo de Jesus. Qualquer explicação nesse sentido seria mera especulação. Até agora não tem nada provado, não, né? Não. Eu acho interessante que é mais uma vez, não foi de propósito esse texto estar hoje, porque aí é um estudo sequencial. Sim. Mas está falando da morte. Não é interessante? Está falando da morte. E está falando da morte de Jesus, né? Sim. Não é a morte de um ser qualquer, é a morte de Jesus. Por que ainda hoje se dá mais valor a morte desse corpo de Jesus do que da vida, da lição de Jesus, né? Então, a morte de Jesus, você vê que, assim, eu com o Luiz, nós somos amigos há muitos anos, não é à toa, porque nós dois somos dois perturbados, né? Você vê que ele não catalogou isso, é um assunto que é irrelevante. Menos importante. Mas muito menos, cara. Isso aí é uma coisa que... Puta, o que eu vou fazer com o meu corpo quando eu morrer? Eu já falei pra minha mulher, taque fogo, queime, se o pó servir pra fazer tijolo, faça, faça o que você quiser. Eu não tô nem aí, cara, o corpo físico não sou eu sou um espírito imortal. O corpo físico, eu respeito e cuido dele da maneira que eu posso, porque é a ferramenta que o meu espírito utiliza enquanto aqui encarnado para o seu aperfeiçoamento. Mas eu respeito ele também. Ontem à noite, por exemplo, eu estava exausto, foi uma semana de calor intenso, eu viajei bastante, tive aula o dia inteiro. Quando deu umas 9h30, eu falei para minha esposa assim, eu vou dormir. Eu estou cansado. Ficar ali insistindo e ficar ali acordado, o que, que vai me trazer? Eu estou cansado, é um corpo físico que cansa. Tomei meu banho, botei meu pijama e fui dormir. Nossa, hoje eu tô pronto para fazer uma maratona. Eu descansei o corpo. Agora, esse corpo que eu uso como ferramenta vai morrer. É um fato que eu não sei o mistério disso. É que aí eu até acredito que teve mudança nesses evangelhos para usar essa palavra da ressurreição. Porque não é um corpo que ressurge, é um espírito que ressurge. Você vê que tem que colocar que a pedra foi removida. Será que foi assim mesmo? Então é uma coisa tão... A gente vai ficar... O que o Luiz falou, vai ser tanta especulação, cara. É, se dá um destaque, não vai chegar lá lugar nenhum. A um assunto secundário, é, né? É, totalmente. Terciário, quaternário. Não importa esse assunto, não importa. É, se tirar a pedra, se botar a... Cara, eu tenho certeza soldado, que Jesus deve sofrer com cada ser humano que gasta. Um ser humano inteligente que gasta energia para saber o que aconteceu com o corpo dele. Eu não era o objetivo de Cristo. Ele veio para ensinar o amor e a vida imortal do espírito, não do corpo físico. Eu acho que vocês têm muita razão na medida em que devemos prestar atenção à mensagem da vida dele, que era a mensagem de vida, né? Puxa, mensagem vida. De crescimento espiritual. Então estamos nesse momento em que é descrito que os apóstolos chegam, o João só olha, mas não entra, Pedro chega, entra, e fica, você imagina aquele público, aquelas 10, 15, 20 pessoas ali. E você pensa em quantos faraós que foram embalsamados, e hoje, inclusive, se encontram múmias quase que intactas, né? Isso, entende? É. Quer dizer, por quê? Porque é gente, e eu e o Alan que são doidos. E aí, na sequência, a Terezinha escreve assim. Eu fico assim, até arrepiado algumas vezes, a aparição à Madalena. Né? E a Terezinha vem escrevendo assim. Os dois apóstolos haviam voltado para casa, quer dizer, entraram no túmulo e voltaram. Mas Maria Madalena, que o seguira, lá ficou à entrada do túmulo, chorando. Em dado momento, abaixou-se também para olhar o interior do sepulcro e viu então dois anjos, seres espirituais, vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao voltar para trás, Madalena viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. E esse ser lhe pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? Perguntou-lhe Jesus. Ela, supondo ser o jardineiro ou hortelão, pois o sepulcro ficava num jardim ou horto, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. E ele diz: Maria, disse-lhe o mestre. Ela então o reconheceu e disse: Rabone, em hebraico quer dizer meu mestre. Observação: Madalena, a princípio, não reconhece Jesus. Seria por estar com os olhos marejados de lágrimas que lhe distorciam a visão? Talvez. Mas nas aparições de Jesus a outros discípulos, ele também não é logo reconhecido. Sua aparência perispiritual deveria ser diferente da do corpo físico que possuíra anteriormente. E como vinham a reconhecê-lo, então? Pelo modo de falar e agir do mestre, por sua vibração e magnetismo pessoal, que eles bem conheciam. Maria só o reconheceu quando ele o chamou pelo nome e talvez com a inflexão que ela bem se recordava. Muito interessante essa observação, né? Aí, quando Madalena vê, ele fala: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. E aí a Terezinha novamente escreve: por que Jesus diz isso? Talvez quisesse ela prostrar-se ante ele e abraçar-lhe os pés, reverenciando-o, como era costume fazer em sinal de afeto e respeito. Mas se sua aparência fosse apenas visível, porém ainda não tangível, Madalena, tentando tocá-lo, poderia sofrer impacto por não abraçar nada materialmente. Outros traduzem assim: por não me detenhas. Neste caso, a atitude de Madalena prolongaria o encontro e Jesus não se podia demorar ali, tendo outras providências a tomar. O importante era a mensagem que, através dela, Jesus queria mandar para os discípulos. E ele diz: mas vai ter com os seus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E a Teresinha finaliza: na mensagem, além de se colocar como irmão de todos, meus irmãos, Jesus fala em meu Deus e vosso Deus. Com isso, anula qualquer ideia de que ele seja o próprio Deus. Vi o Senhor, correu Madalena a anunciar aos discípulos, e certamente deve ter-lhes contado a mensagem que Jesus lhes enviava. Mas eles ainda não acreditavam na ressurreição, no ressurgimento espiritual do Mestre, como veremos na sequência dos acontecimentos. O Emmanuel, ele tem uma passagem muito bonita, num daqueles quatro livros dele, do série Vinha de Luz, que ele questiona por que Jesus apareceu primeiro para Madalena. É muito bonita essa mensagem, muito, muito oportuna. E ele mostra ali que, na realidade, talvez Jesus tenha desejado prestar uma homenagem àquela que sofreu a maior transformação. Sim, né? Então, Maria, Pedro, João, Paulo, foram espíritos que já tinham uma elevação, né? Agora, Maria Madalena, não. Era uma prostituta. E se tornou uma cristã, na verdadeira acepção da palavra. Emblemática. Emblemática, né? Quer dizer, então foi uma transformação muito radical. E talvez Jesus tenha feito essa homenagem. Na realidade, aquele espírito, naquela encarnação, representou a maior transformação, a transformação mais radical que houve na história do cristianismo. E é uma história muito bonita. E com relação a essa questão de não me toques, a Teresinha argumenta muito, muito bem, né? Porque se realmente ele não fosse tangível, ela ia mergulhar no vazio, né? E outra coisa que também menciona aí, que foi interessante, é a questão da pedra, né? A pedra removida, Jesus poderia ter saído do túmulo sem remover a pedra, né? Para o perispírito não existe obstáculo nenhum. Agora, o tamanho da pedra era uma pedra muito grande, quer dizer, não era uma pessoa só que podia mover a pedra. Então, dá assim uma conotação realmente de alguma coisa que não dá para explicar. E os espíritos que se mostraram a ela, aos discípulos, então a presença espiritual foi realmente aí muito assintosa, né? Muito, muito ostensiva, e mostrando que realmente houve um fenômeno espiritual muito, muito elevado, né? E sendo assim, eu acho que é interessante como estudo, né? Porque quando Jesus fala a respeito de ainda não fui ao Pai, ele aí está revelando uma série de regras, né? Que existem nessa questão do... E outra coisa também que eu queria tocar, a aparência de Cristo, né? Interessante. Você levar em consideração que os corpos foram planejados até um estágio de evolução dos espíritos, na realidade, Jesus causou um problema. Porque imagina um espírito crístico reencarnando... E a evolução não dá saltos, né? Não tem milagre. Como é que criaram um corpo que abrigasse um espírito daquela grandeza? E isso é uma coisa que denota até pela própria aparência. Todos eles registram que não correspondia. Por quê? Porque a vida material não tinha ainda sofrido um ensaio para abrigar um espírito daquela natureza. Então é muito interessante isso como o aspecto doutrinário. Alan. Ah, eu acho que é isso aí, Geraldo. Vamos seguir com o assunto. É, eu acho interessante porque a Madalena, quando olha o sepulcro, ela fala, olha para baixo, então o sepulcro era abaixo do nível da terra, e ela enxerga dois espíritos. E um desses espíritos fala, por que choras? E ela explica, quando ela olha para fora, ela vê um outro homem que seria Jesus e faz a mesma pergunta. Mulher, por que chora? É curioso o que ela ouviu de um espírito e o que ela ouviu de Jesus, dando continuidade, né? E é muito até emocionante a gente ver todos esses relatos e você fica imaginando, né? Se um dia fosse feito um filme e fosse retratado de maneira fiel, seria muito interessante. E aí, para finalizar, tem um relato da Teresinha em que ela coloca o título: Os judeus subornam os guardas. Eu até peço para o Alan, se puder fazer esse comentário, o Luiz também. E a Teresinha fala: enquanto isso, alguns da guarda, soldados da escolta romana, seriam os mesmos que haviam estado de guarda. Foram à cidade contar aos principais sacerdotes que a pedra do sepulcro fora removido e o corpo desaparecera. Mais uma vez dando destaque ao corpo aqui, né? Depois de se reunirem em conselho com os anciãos, os sacerdotes deram uma grande soma de dinheiro aos guardas para dizerem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Quer dizer, criaram uma situação, né? Prometeram também aos guardas colocá-los em segurança se o caso chegasse ao conhecimento do governador. Recebendo o dinheiro, os guardas fizeram como estavam instruídos. E a versão do roubo do corpo se divulgou entre os judeus. Quer dizer, também, olha que coisa, né? Aí a Teresinha faz uma observação para finalizar. O que mais interessava aos sacerdotes era que o corpo de Jesus não sumisse e pudesse ser apresentado para comprovar que o líder estava morto e desanimar os seus seguidores. Se se divulgou a versão do roubo, é que de fato o corpo desaparecera e eles não podiam mais apresentá-lo ao povo. Isso é uma suposição da Teresinha. Segundo, teriam mesmo os discípulos roubado o corpo de Jesus? Muito dificilmente, pois não eram guerrilheiros, mas homens do povo, e havia uma escolta guardando o sepulcro. Se realmente tivesse sido roubado, o dever dos guardas era comunicar não aos sacerdotes, mas aos seus superiores militares, os romanos, para a tomada de providência. Ela começa a destacar algumas incongruências aí. Terceiro, como teria desaparecido o corpo carnal de Jesus? Por transporte espiritual para outro lugar ou por desmaterialização? Por que isso foi feito? Talvez para evitar que os homens dessem demasiada importância aos restos mortais de Jesus e os arrastassem de cá para lá, até hoje em disputas e vãs exibições, como se fez com as relíquias de alguns dos chamados santos. Não é a carne de Jesus que precisamos reverenciar e amar, é ao seu espírito sábio e amoroso que um dia aceitou nascer entre nós e durante pouco mais de 30 anos a todos nos ensinou a viver como filhos de Deus. Então, de novo, né, o corpinho está aí e dando margem aí para elucubrações. Essa questão da desmaterialização, eu acho que é interessante. A história do Espiritismo registra, né, que médiums que se prestaram a materializações de corpos e houve desmaterialização de corpos físicos, né? Então, quer dizer, não é uma coisa que a espiritualidade não pudesse fazer, né? Existem repetições disso aí. Então, que o plano espiritual tivesse sumido com esse corpo, mais uma das possibilidades, né? E como ela disse, e o que ela comenta ali é uma explicação dada na Bíblia, de que os sacerdotes orientaram os guardas para dizer que tinham roubado, que é para falar que o álibi dos cristãos era que o corpo tinha sumido, que Jesus tinha ressuscitado. Então, em síntese, são questões políticas que não têm sentido nenhum e nenhuma justificativa. Eu acho interessante essa preocupação. Eu era moleque e eu nasci aqui no Bairro Alto, então eu tinha acesso aqui à Igreja Bom Jesus. E eu lembro que eu, moleque, então isso eu estou falando para você 40 anos atrás para mais, eu entrava ali às vezes na igreja, porque meus amigos entravam, eu ia junto, né? Moleque é moleque, né? Você fuça tudo, né? E tinha ali deitado ao lado da entrada, tinha um caixão de vidro com o corpo do Cristo deitado ali. E eu ficava perguntando, né? Que coisa, né? Por que que fica adorando um corpo, né? Assim, porque, olha só, eu tô pensando... A Igreja Católica, ela acredita nos santos, não acredita no santo? Quem foram os santos? Os santos foram pessoas que tiveram vida encarnada, desencarnaram e continuaram fazendo milagres depois de desencarnado. Então, quer dizer que eles acreditam no espírito, manteve a vida, pelo menos do santo, né? E Jesus, eles também acreditam, né? Como filho de Deus. Por que cultuar o corpo de Jesus? É uma coisa tão... Sabe o que é isso? É uma expiação de culpa. É uma culpa eterna que se sente pela morte do Cristo. Que eles falam assim, que Cristo... O Cristo, ele aliviou o pecado do mundo, né? Essa é a ele expiou o pecado de todo mundo. Ele expiou o pecado do mundo e a partir daquele momento... Os padres podem aliviar daquelas cargas que você contrai dali para frente. Então você pode ser absolvido dos seus pecados. Então eu preciso mostrar, se eu sou o padre, aquele corpo que expiou a minha culpa anterior para eu materializar esse entendimento, porque senão eu ficaria num campo muito psicológico. Então, é um ritual. Se valoriza tanto a questão da morte e do corpo de Cristo, e aí isso abre ainda uma série de possibilidades complicadas, né? Aí tem gente que já fala que Cristo, na verdade, não morreu, que ele foge dali com Maria Madalena, que ele teve filho. Tem essa história, e essa história documentada, escrita. Tem até filme, né? Tem até filme sobre isso. Então começam as especulações no que não importa. No que não importa. O exemplo, a história dele, ele trouxe vida, ele teve 3 anos de história significativa, missionária, para nos trazer a lição do amor. Essa história é importante. Essa não é nem a história real, se foi ou não foi. A pessoa, a mensagem é o cerne. A mensagem que o amor e que o espírito é imortal. Essas são a grande lição de Jesus, é mostrar a imortalidade do espírito, seja através do que eles chamam de ressurreição, seja o nome que quiser dar. Mas aquele espírito continua vivo, é isso que ele quer dizer. Essa é a lição que ele traz. Aquele espírito continua vivo. E continua vivo porque eu vivo com amor. Então, ame e o espírito é imortal. Essas são as duas lições principais do Cristo. Se o corpo dele estava lá, não estava lá... Olha, Geraldo. Agora, essa história do corpo, ela se serve para, por exemplo, na época da paixão. Você vê que se passa ali 3 dias de sofrimento. Espiando a culpa de ter sacrificado o Cristo. Enquanto vocês comentavam, me veio à cabeça uma imagem assim. Quando você pega uma mexerica, para você saborear a mexerica, você tem que tirar a casca. Você tira a casca e aí você saboreia a mexerica. Então, quando você vê um fato desse, tira a casca. Você, como disse o Alan, tenta ver qual é a mensagem embutida nesse contexto da história. A gente sabe, por exemplo, que na cidade de Pádua, na Itália, tem a igreja de Santo Antônio de Pádua, que é um culto extremamente emocionante, os fiéis choram. E tem o púlpito lá, e atrás do púlpito tem a língua de Antônio de Pádua, que está lá até hoje. Todo mundo, todos os fiéis passam para ver a língua que não morreu. Está lá a língua. A língua de Antônio de Pádua. É uma coisa que sobrevive, fala que a língua não morreu, está com a mesma aparência de vida. E todo mundo já viu e passa de novo para ver. Quer dizer, é um culto, é uma veneração à casca, né? Não é a veneração à essência. Então, esses comentários do Alan e Luiz estão dando destaque a essa essência. Alguma coisa da casca pode ser até interessante, mas nunca será mais importante que saborear a fruta. E essa história de Pádua eu não conhecia. Eu também não. Eu não sabia que a nossa imbecilidade tinha chegado a tanto. Né? Lotada a igreja. E pior é que às vezes tem gente que sai daqui para ver isso lá na Itália. É verdade. Entendo que eu realmente eu ignorava essa história também, por completo. Né? E eu até queria estar continuando ignorante. Olha, eu tô falando isso porque eu vi o passivo. Ô, meu querido, não é por você. Não, tá confessando que tem que ir lá. Ah, ele foi ver a língua. Foi na sequência e você vê, é uma emoção na igreja. Não, é interessante. Mas como você vê, isso aí tem uma porção de coisa que se justifica no sentido de... Eu ia falar besteira. Fazer esse movimento, né, e criar toda essa estrutura para uma coisa aí que... Existem interesses. Muito bem. 11 horas, últimas palavras do Luiz. Um grande abraço a todos, né? Eu amanhã estou retomando a minha carta do motorista. Hoje é o meu último dia de punição. Atenção, amanhã ninguém vá à rua, cuidado. Já então, não dirigia bem, com tanto tempo sem dirigir, agora acabou. O meu suplício terminou. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. André, muito obrigado. E a gente encerra falando um bom giorno em homenagem aos italianos lá de Padova. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.